na 077, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, no 077. Unia 01 da Gol, boa tarde, ação de identificação, desce para 4 mil pés, chegada a Ponce. Altímetro 1013, Paulo. 1060. Para 4 mil, desce para Ponce, tem que ter na gente. GE, com solo 1219. Alfa Juliette Salvador, passarelo, pode voar a barreira, está presente, senhor? Ok, 2231, acima, passa 9000, assuma navegação, direto barreira. Direto barreira, muito obrigado, senhor. 0, vento na 30 graus, 08 nós. Teve decolagem no 0, agora no 077. Para 77, decolada 219, chame agora o controle 1D0 do sinal 8, vamos voar. 08, obrigado, até logo. Sou de Salvador, boa tarde, é Gol 1077, cruzando a América 400. Boa tarde, Gol 1077, contato radar na decolagem. Ao passar 2000, curva direita, voa Leda sob vigilância. Após 2000, curva direita, direto Leda, 1077, obrigado. 10, chama agora Recife, frequência 125 decimal 10, boa viagem. 2510 com Recife, Gol no 755, obrigado. Disponha. Passaredo 2231, passa nível 120 a 5, corrigindo 38 milhas, chama Recife, frequência 128, decimal 8, boa tarde, boa tarde. Recife 128, obrigado, boa semana, senhor. Valente, obrigado. Está nele, é? Tripe 549. Completa aproximação 2002 externo, torre 118,95. Então, 5, obrigado, 540. Voo no 601, controle reautorizado 2000 com 1013, está livre da restrição vertical em pelo. Livre LS, chama estabilizado. Voo no 601. Para 2000, livre da restrição em pelo, chama de estabilizado LS, voo no 601. Aproximação, ok, negão, no 013, reporte baixado de trabalho. Ok, reportará 3541. To copy Lisbon Level 370 Decimin. Prepare your departure B Puka. Sending by Model 370, so 022, let us copy anything. Gol no 612, boa tarde, acione a identificação, desce para 3000 pés com 1013. Boa, Duna, da presente posição, Gol 16, 12. 3000, Comida 13, voando Duna da presente, Gol 16, 12. Zero 77, passa nível 130, e chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, boa viagem. Recife 125, obrigado, é óbvio. Recife 5491, avistado, autorizado pouso, Cristina 0, Ventuna 50 graus, 08 nós, check 30. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, embaixo, travado, Recife 5491. Salvador Lisbon, level 370. Roll Tempo Zulu 10, then Natal, after November 873, in Tau, after follow your 5 Penwood. Pick off 1A10, left turn, and departure will be Puka, departure, and then Zipa, transition, code 5123. Control departure frequency 120.8. Salvador Clear, Zé Pucal, 0222 Islo, Patel 370, informe do 1-0 do Metal, informe do November 873 do Intol, via Fighter Cruz. Departure Runway 1-0, via Fter, Puck Departure, Departure Transition, Spock 5123, Departure Frequency 1-0-1, Pucal 0222. Let's call out your copy and report to our start in the bush. Call 1-4 Bush and start, Zé Pucal 0222. Paulo 35491. Bem-vindo, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, obrigado. Salvador para melhor do mundo, Recife, no 370, autorizado Recife, terra do Frevo, 370, roda período 58, decola no zero, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5141, transponder, controle 120.8. Correto, na pole position, já me contou no Oxanar. Tony, muito bom dia, é o Oxanar 6201. Autorização para o Galeão. 6201, no minuto cópia 360, prepara-se para Dael. Ok, Dael 360, graças. Tá, localizador, campo de vista, gol 601. Gol 601, 2.200, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 718-95, 601. Gol no NEA 01, estabilizando o LS, campo à vista. LS, chama estabilizado. 2000, chamará estabilizado no EDF, gol na BELA 2. Gol no NEA 01. Mais 01, avistado, livre pouso, Cristiano 0, Ventana 30 graus, 08 nós. Livre pouso. Chame a 201 para cópia. Afirmo. Galeão 360. zero, rota pesolo 10, decola no zero, curva direita. Perfil da Euleda, após Euleda, vou abrir e intercepta a aerovia. Fico 1-3-4, transponder, controle 20.8. Então, autorizado, 360, Salvador, decolada pista 10, com curva direita, da Euleda Bridge, posto conforme o plano. 5134, transponder 1208, vai ser o controle Ocean 6208. Correto, 04, portanto, chame quando o ponto posicionar. Câmara grave. Meu nome é 01 no solo 34, libere direita, solo 1-2-1-9. Para direita 219 no solo 1-0-1. Doura, azul 4206, posição 1, está pronto para o pushback pela linha. Azul 4206, aguarda para início do push, aeronave da Gol já finalizando o pushback no Travel 04, na minha escuta aguardando. Mantendo posição na sua escuta, Azul 4206. Solo, para o táxi, Gol 1925, Gol 1925, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado, meu Deus. Salvador, no 601, no táxi via Alfa, Juliette 02, é o portão, condições de agilizar o táxi? Juliette, portão Alfa Juliette para 02. Salvador, Epsilon, 022, Wendy Weber, Sunny for Pushback. Portugal, 022, Gate 11, clear setup and push, report ready for taxi. Ready for push and start, report for taxi, Portugal, 022. Azul 4206, na escuta? Escuta, 4206. Por gentileza, coordene com a equipe de solo, aeronave da Gol já próximo a Juliette, vai parquear até o 02, após o parqueamento da mesma, está livre, pushback, fundamento, reporta taxi. Objeto 6720, informação em curso a Tango, Galeão, nível 360, só um instante de cópia, prepare a saída da Euleda Bridge aguardando. Boa noite, Gol 925, ponto espera da 10, pronto. Gol 925, ainda é cola da 10, vento no 40 graus, 079. Já cola da 1-0, boa noite. Eu no 43, boa noite, boa tarde. Eu no 43, ação de identificação, DF2000, via Bonso, 310, 1-3. Vai chegada via Bonso, 2013, sem rota do Brasil. Firmo. Objeto 6720, pronto, copo. Pronto, 6720. Objeto 6720, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-5 nos seus pontos. Gente, objeto 6720, autorizado Galeão, 360, perdo 1-0, decola da 10 com a direita da El, Leda, depois direto. 208, controle, 1-4-5, para 7-6-7-2-0, correto, portão 6-12, chama pronto, feedback, treinamento. Foi, Matheus, obrigado. Pus, 9-2. A gente olhou para o 9-2, sempre para o retorno. Vento no 30 graus, 07 mais. Deve pôs a pista 1-0, vou no Melo 2. Nove dois cinco, decolado 39, controle agora 1-0-08. 208, 925, obrigado, até uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 925, decola na sua escuta. Gol no 925, boa noite, contato radar após 2000, voa Elefa, gol 925. Após 2000, direto Elefa, gol 925. Confirmando 04 do Pat 3. Rápido, Ciente, livre pushback, acionamento, reporta táxi, o trip 54 no 5. Foi o TAN 3567, chamou para a COP. Senhora, muito boa noite. Boa noite, informação em curso a Tango, Brasília 360, só um instante de cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Aguarda, Arbor, Elefa. Solo, Chanel 6201, no pushback, acionamento está no seguido para o 4. Chanel 6201, na minha escuta, aguardando para o pushback acionamento. Duas aeronaves irão taxiar retaguarda, ok? Esse, mantendo posição, aguardando a 6201. Então, Tutu, vamos do Western. Portugal 022, follow the Embraer Azul Company, finish push in A-Bin number 4, ok? follow until hold point runway 10, hold point tower 118.95, Q1H1013. Follow the aircraft from Azul Company, the Embraer, beam gate number 4, standby tower 118.95, Q1H1013, call 022. Alternando Maceió, 3 horas e 25, 9 vagas a bordo. Azul 4206, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 10 no 3, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera Torre 1895, obrigado. Salvador, voo 1612, voo. Voo 1612. Agilizando na medida do possível, táxi via Alfa vai atentar as duas aeronaves taxiando no ponto de espera. Após o Portugal, ingressa Juliette 01, é o portão. Via Alfa, atentando aeronave, após o Portugal, ingressa para o 01, no ponto 6201, na escuta? Prossiga na escuta, Chiné 6201. Chiné 6201, por gentileza, coordene com a equipe de solo. A aeronave da Gol na Taxiway Alpha vai ingressar para parqueamento no 01. Após a mesma, está livre para o inspecionamento, reporta a taxa. Gente, aguardando a passagem do plane da Gol, retaguarda após autorizado para o estacionamento. Chiné 6201. Boa, Chiné 6201, por gentileza, desconsidere a autorização. A aeronave da Trip no pátio 3 também presta a iniciar o táxi, ok? Na minha escuta, aguardando a maior instruções. Sala Trip 5415, está com 70 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Vitória, pronto para o táxi. Meio no 2, por gentileza, mantenha a posição antes do ataque seu Juliette, vai aguardar apenas a aeronave da Trip e após prossegue para o 01, ok? Mantendo nossa Juliette, aguardando o 3, meio um 2. Trip 5495, táxi via pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 10 no 3. Autorizado, pátio, Índia Alfa,